Jura de Vaqueiro, ou Fulô de Mussambê, é um poema do vigoroso vate paraibano Zé da Luz, que gira em torno de uma sentença muito conhecida no norte do país. Quem com muitas pedras bole, uma lhe cai na cabeça. Meu nome é Mané Mussica, sou filho de Antônio Grangeiro, casado com Dona Lica. Minha mãe teve 3 filhos, 3 caboclos verdadeiros. Zé Grangeiro, um cangaceiro que morreu numa emboscada por via de uma traição. E Anastácio, um cantador, o mais grande violeiro das terras do meu sertão. Esse caboclo pachola ponteando na viola fez muita moça bonita ficar doidinha e beiçada andar de reida no chão. Teve a glória de cantar com Gulino de Teixeira, com Fabião das Queimadas, Zulão e Pedra Azul. E passou 3 dias cantando e 3 noites encarreada com o Inácio da Catingueira nas terras do Pajeú. Parece que em descuido humano, didiando na viola e cantando uma toada assim. Queria te perder e te perdi. Eu não queria lamentar e lamentar o desespero da saudade que eu senti. Eu não queria confessar e confessar naquele dia, quando ouvi bater o meu portão, pedi a Deus que tu voltasses, mas foi tudo em vão. O Criador não me atendeu e até me censurou, porque Jesus no seu sofrer também se conformou. Faz tanto tempo que eu nem sei bem quanto tempo faz. Faz tanto tempo que partiste e não voltaste mais. Longe de ti eu não me canso em confessar daqui. Eu não queria te perder e te perdi. Esse, quando pegava a tocar e cantar, não queria mais parar. O mais velho cangaceiro morreu ainda bem moço, com 10 mortes no espinhaço. Eu não nasci pro cangaço, nem tão bem pra violeiro. Eu nasci para ser vaqueiro. Mas vamos deixar de lado a fama dos meus irmãos para falar na minha história e porque fui obrigado a deixar o meu sertão. Eu trabalhei 20 anos na fazenda do Lodaço, de um fazendeiro ricaço chamado Inácio da Cruz. O coronel Inacinho, como era conhecido, era filho do falecido Miguelinho do Bom Jesus. Meu patrão, o coronel, era viúvo e por isso tinha aumentado a fortuna com a herança da mulher. Moço, rico, dinheirudo, pela fortuna que herdou, o coronel Inacinho tinha um defeito danado. Era o doidinho barrido pro fia de morador. Não foi só 4 nem 5 que ele desaquietou. Zé Damião Foreiro morreu de repentemente de desgosto quando soube que ele tinha desonrado a sua fia Leonor. A fama de seu Inácio andava de mão em mão. A fazenda do Lodaço tinha sido batizada Fazenda da Perdição, por ser a triste morada do Barba Azul do Sertão. Na seca de 32, uma família que vinha das bandas do Ceará pediu arranche e pousada na fazenda do Lodaço e trabalho para trabalhar. Era um casal de família, 2 rapazes e uma menina, bonita que parecia uma flor das campinas. Não tinha corpo de gente. Ter provisto uma viola com vestido de chita pro riba da camisola. O cabelo 2 tranças dava mais graça e beleza no diacho da criatura. escura. As suas faces coradas tinha a cor avermelhada de manga rosa madura. Sua boca era um martírio, um pecado, um desejo. Era assim como um suspiro chorando a morte de um beijo. Os olhos vivos e pequenos era sem tirar nem pôr. Duas conchas de veneno, duas contas de um rosário, duas hostias, dois sacrários, duas promessas de amor. O coronel Inacinho deu logo arranjo, deu terra para a família trabalhar. Mandou em riba da serra um chalé endereitar e depois de tudo arrumado entregou para ela morar. Mas tudo que ele fazia não fazia por bondade. Fazia por amardade com aquela má intenção de botar a cabocinha no caminho da perdição. Eu não sei por que razão, eu senti que a minha sina se ajuntou, se misturou com a sina dessa menina. Parece que eu tava vendo nos seus olhos pequenino dois vagalumes acendendo na noite do meu destino. É que nós dois se gostava, e nosso coração o amor já se aninhava. Um dia de tardezinha na beira de um riachinho, ela uns panos ensaboava. Perguntei pelo seu nome, ela não quis responder. Ficou toda envergonhada, com vontade de dizer: digo o seu nome, menina. Pra que é que quer saber? Uai, diga. Eu me chamo Fulosina, mas pras bandas que eu morava, o povo só me chamava a Fulô de Mussambê. E naquela ocasião, eu jurei comigo mesmo proteger a cabocinha, essa inocente rolinha das garras do gavião. Garrei nas mãos da cabocla e jurei pela minha arma que falava pela boca que se qualquer homem, qualquer, ofendesse essa mulher, eu vingava a sua honra, embora fosse preciso arriscar a vida em pé. E ela me agradeceu. E esse agradecimento terminou numa promessa, promessa de casamento entre Fulosina e eu. Cada vez mais eu sentia aumentar meu bem-querer por essa flor de carne, a Fulô de Mussambê. E ela também cantava, que menina de valor. Era outra qualidade para aumentar o meu amor. E cantava bonito assim. Sabiá, meu bem, ai, sabiá da mata, bota o olho no caminho que meu bem já vem. Ai, sabiá da mata, ai, sabiá, meu bem, ai, sabiá da mata, bota o olho no caminho que meu bem já vem. Meu bem foi-se embora para não voltar. Vivo amargurada sem me consolar. De balde procuro meu bem esquecer. Só vejo aumentar o meu padecer. Ai, sabiá da mata. Ai, sabiá, meu bem. Caminho que meu bem já vem. Ai, sabiá da mata. Ai, sabiá, meu bem. Ai, sabiá da mata. Bota o olho no caminho que meu bem já vem. Se a gente pudesse tomar a saudade, no mundo haveria só felicidade. Então a sorrir na estrada da vida, ninguém mais teria sua alma dorida. Ai, sabiá da mata, ai, sabiá, meu bem. Ai, sabiá da mata, bota o olho no caminho que meu bem já vem. Ai, sabiá da mata, sabiá, meu bem. Ai, sabiá da mata, bota o olho no caminho que meu bem, já vem. O tempo que mata tudo, esse caboclo abiúdo não promete pra fartar. Ah, pois não é, meu patrão, que o coronel Nassinho, com a mais feia sedução, avoou pra minha noiva mais pior que um gavião? E ela sempre fugindo das garras do sedutor. Tinha medo que eu soubesse que cumprisse a vingança, assassinando a esperança e matando nosso amor. Numa véspera de São João, quando nós se advertia na casa do Apolônio, ela me contou tudinho, disse tintim por tintim dos laços desse demônio. E foi dizendo e chorando. Pois foi, e eu sou muito infeliz. E tudo o que aconteceu foi o destino que quis. Mas, responda, Fulosina, será que tu não te lembra das promessas que te fiz? Pela luz dessa fogueira, pelo nome de São João, rei do santo, pastor, que eu juro tomar vingança, seja de que modo for. E ela sempre chorando, foi me contando, contando. O coronel Nassim tanto fez que conseguiu me botar no mau caminho. Mas não foi pelas promessas que ele fez, não foi não. Foi fraqueza. Eu tive medo que o coronel espalhasse a história de um segredo que só ele que sabia, de uma morte que meu pai tinha feito certo dia. Se eu não aceitasse a proposta que ele fazia, ele tudo contaria. E meu pai acabaria nas grades de uma prisão. E seu pai é criminoso? Se ele é, eu ignoro. Eu só sei de uma questão de meu pai com Chico Honório lá para as bandas do Grotão. Meu pai brigou com ele, mas não matou ele, não. Enquanto eu escutava a terrível confissão, no meu peito se aninhava a serpente do ciúme envenenando a vingança que eu tinha no coração. E ali, naquele momento, estava tudo resolvido na minha imaginação. Para ela falei então, não diga nada a ninguém. Arrume tudo o que tem, que eu também vou me arrumar. E o mais depressa possível, nós temos que se casar. E ela muito espantada, com quem não entendeu. Então, você me perdoa? Ainda vai casar com eu? Vamos casar, sim, senhora. E vamos fazer de conta que nada disso se deu. Lá dentro, o samba esquentava. Um sanfoneiro afamado, dediando na sanfona esses versinhos cantava. Meu São Joãozinho, primo de Nosso Senhor, a luz das tua fogueira acende nos coração das cabocas brasileiras, outras fogueiras de amor. Outras fogueiras de amor. Ah, depois de meia-noite, quando os galos anunciavam o despertar de outro dia, a flor de Moçambique da festa se retirava com toda a sua família. E toda aquela alegria dessa noite de São João se transformou em tristeza dentro do meu coração. Fiquei na festa bebendo, bebendo muita cachaça, para esquecer a desgraça que meu peito confrangia. Quando o dia se acordou na cama da noite fria e a lua no céu com medo nas brancas lua fugia, cada vez mais aumentava a minha malinconia. A tristeza foi andando e com ela foi chegando o dia do casamento. E eu sempre me lembrando do sagrado juramento. Tava as coisas nesse pé quando me resolvi falar com o coronel. Bom dia, seu Inacinho. Vim lhe pedir um favor. Ah, pois não, pode pedir. Que eu faço, seja o que for. Osmicê deve saber que eu e a Fulosina vamos em breve se casar. E eu vim lhe convidar para ser nossa testemunha, para nós dois apadrinhar. Com muita satisfação. E o casamento vai ser aqui mesmo em nossa casa e a festa nesse salão. Tá bom. Os papéis do casamento, deixa quem cuida sou eu. Trago o nome da menina, o lugar onde nasceu, o nome do pai e da mãe e traga também tudo seu. Tá bom. Quando o dia for marcado, me avise que é pra eu comprar os presentes do noivado. Então, senhor coronel, eu fico muito obrigado. Nas vésperas do casamento, era aquele bafafá. Muita gente até pensava que o coronel Inacinho era quem ia casar. Mataram o peru cevado, 3 capão, 5 galinha, mais 3 carneiro assado, 2 patos e 3 bacurinha. E o dia do casamento tão esperado chegou. Amanheceu um dia bonito, estava em festa a natureza. Eu juro nunca ter visto no sertão tanta beleza. O céu estava descampado, nem uma nuvem se via. Os raios de sol que caía pelos arrendados da mata, pingando gotas de luz, pelas águas das cascatas, cá de longe parecia como um chuveiro de prata. O vento sorto brincava com as folhas da mataria, as folhas secas no chão chegava a dançar quadrilha. Depois o vento beijava as águas de um riachinho que bem contente corria, e as águas se arrepiavam, molde as costas que sentia, e a natureza se ria. Na hora do casamento, estava todos convidados na casa do coronel. Além da gente de casa, dos vizinhos, morador, veio gente do Catolé, do Buqueirão, das Queimadas, também muitos fazendeiros das bandas de Quixelô. Tava tudo preparado para fazer nossa união. Também já tinha chegado o padre da freguesia, o juiz e o escrivão. Enquanto esperava a hora de começar a função, o choro animava a festa e os pés raspavam o chão. Aí fez silêncio na sala, não se ouvia nenhuma fala. E o juiz fez a pergunta que é do regulamento. A pessoa que souber de alguma coisa em segredo, que sirva de impedimento, deve falar sem ter medo, que eu não faço o casamento. Nisso eu vi chegada a hora de cumprir meu juramento. Falei então pro juiz. Senhor doutor, faça de conta que estamos numa audiência onde vossa senhoria, como juiz de direito, vai lavrar uma sentença. Mas porém se acontecesse que o réu fosse o inocente e o criminoso o culpado estivesse aqui presente e por certa circunstância na hora se apresentasse e seu crime confessasse. O juiz se levantou e desse jeito falou. Eu não sei essa pergunta o que tem com o casamento. Digo, porém, que meu dever, como juiz de direito, é a mesma responder. Isso é fato consumado. Eu perdoava o inocente e condenava o culpado. Mais uma perguntazinha eu desejo lhe fazer. Quem ilude uma donzela, prometendo tudo a ela, abusando da inocência e da fraqueza da mulher, e ofende a sua honra, é criminoso ou não é? É criminoso? Pois não. E quem fere a honra alheia, ou casa, ou vai pra cadeia. Muito bem, doutor juiz. O resto é com meu patrão, o Barba Azul do Sertão. Escutemos o que ele diz. O povo todo espantou-se. Nessa hora, meu patrão, eu lhe posso dizer não. o que foi que se passou. Espiei para a Fulosina como ela estava bonita no seu vestido de noiva. Mas naquela boniteza e naquela fremosura, a gente podia ver o retrato da tristeza, a imagem da amargura. Duas coisas muito grandes, branca e pura, como a honra das caboclas brasileiras, estava fartando nela. Era o véu e a capela com as flores de laranjeira. Como ela estava bonita. Não dizia uma palavra. Somente os beiços tremia, como coisa que estivesse rezando uma Ave Maria. Espiei pro coroné. O homem que era vermelho estava tremendo, amarelo, que nem folha de papel. Então continuei. Seu coroné, atenção. Quem está lhe falando agora não é o seu vaqueiro, não. É um homem ou outro homem que na frente da justiça pede a sua confissão. Repare para a Fulosina. Essa flor das campinas que o senhor sem coração quis atirar seu perfume no lodaçar da desonra no caminho da perdição. Repare bem nos seus olhos como corre os pingos d'água, como um rosário de mágoa que a sua angústia traduz. As suas faces morenas faz a lembrar Madalena chorando aos pés de Jesus. Confesse, seu coronel, o crime que cometeu e diga ao doutor juiz quem deve casar com ela, se é o senhor ou se sou eu. Ele fez menção com o corpo com quem ia fugir. Não corra que se arrepende. Se tentar correr daí, não chega nem no ar prende. E ele, todo amarelo, gaguejando, gaguejando. Que desgraça, que horror. Como é que um fazendeiro se vê desmoralizado pela astúcia de um vaqueiro que vai casar amarrado com a filha de um morador? E pro juiz de direito, vendo que estava sem jeito. É verdade, seu doutor. O vaqueiro tem razão. Devo casar com a menina. Essa é minha obrigação. A depois do casamento já se ter realizado, apertei a mão do juiz, do padre, da freguesia, do escrivão, do coroné, que me olhava com dois olhos tremendo que parecia faísca de fogo em pé. Me lembrei de um ditado mais velho do que a Sé e falei pro coroné: seu coronel, não se esqueça, quem com muitas pedras mole, uma lhe cai na cabeça. Abracei a Fulosina, ela também me abraçou. Dos seus olhos dois pingos d'água pelas faces lhe rolou. E também, sem que eu sentisse, meus olhos também chorou. Como se a gente assistisse à morte do nosso amor. Já meu cavalo adorado me esperava no terreiro. Quando eu estava montado no meu fogoso alazão, avistei lá no arpendre o padre da freguesia, o juiz e o escrivão, que gritava pro meu lado, fazendo aceno com a mão. Vai se fez, Mucica! Dessa vez se fez justiça na terra do meu sertão! Este foi o prefixo que identificou por mais de 20 anos o programa Alma do Sertão, transmitido pela Rádio Nacional. Nosso Senhor me perdoa essa descrença magoada. Tive uma vida tão boa, hoje não creio em mais nada. não canto mais ladainha, não faço mais oração. Até a crença que eu tinha fugiu do meu coração. Porque não foste justo outro dia, vindo buscar Sinha Maria, a santa do meu altar. Talvez tu não pensasse maldade, e que mais tarde a saudade vinha me desesperar. Nosso Senhor, que tristeza, quando eu regresso à tardinha, debruço e choro na mesa, lembrando a vida que eu tive. Minha choupana vazia, com a porta aberta pra trás, não sabe que Sinha Maria não volta mais. Seu moço, vou lhe contar a história do balaeiro que o destino traiçoeiro, numa véspera de São João, jogou debaixo das rodas de um marvado caminhão. Balaeiro, meu patrão, é uma porção de menino que grita dia de feira, pula as ruas nas carreiras, numa carreira infernal. Feira pra carregar, tem balaio pra levar? Seu moço, pare-me, cê sabe que nas noites de São João não se vê malinconia, só se vê nos coração muito prazer e alegria. Foi assim nessa alegria que o inocente balaeiro festejava o São João, sortando fogo, sortando sarta moleque e rojão. À meia-noite, meu branco, quando os galos, aquela hora, o santinho festejava com a corneta dos bicos, com a música do seu canto, ele ia estrada fora pras bandas do Monte Santo. Sem sobrou-se, sem malícia, voltava ele pra casa no lugar chão da preguiça. Só duas coisas somente ele levava guardada no fundo do coração: a saudade dessa noite de alegria e de festejo, inocente desejo de ainda no outro ano festejar o São João. Mas a morte, meu patrão, a morte fria e marvada, tava ali emboscada esperando a uma ocasião. A morte marvada e fria num caminhão se virou, num monstro de óleo de fogo que o zoinho do balaeiro de repente encandeou. Dá daqui, dá daculá, fazendo corta-lourenço pra se livrar do marvado, o pobre perdendo o senso foi pelo monstro esmagado. Meu São João, meu São Joãozinho, que nas águas do Jordão Jesus Cristo batizou. Batiza tão bem, São João, a arma do balaeiro que na tua santa noite morreu, partiu, se acabou. O balaeiro morreu, a estrada tendo pro cruz, pra cumprir a sua sorte. Morreu sem vela na mão, sem o nome de Jesus lumiando a sua morte. O infeliz balaeiro morreu espiando a lua, que lá no céu toda nua não tinha de nuvem um véu. Morreu olhando as estrelas, catoquinho de vela que Deus acende no céu. Depois, na chã da preguiça, numa casinha de taipa toda coberta de paia, a tristeza se agasalha. Quatro velas ainda acesas iluminavam essa tristeza. O corpo do balaeiro estava deitadinho ali, dormindo o sono da morte numa estrela de pipiri. De vez em quando, um suspiro e um saluço abafado a gente podia ouvir. Era a mãe, era a mãezinha daquela criaturinha que esperava pela hora de ver o fim partir. Parti, seu moço, parti. Parti para a grande viagem, para o lugar que a gente vai e não se volta mais, não. Lugar que não se festeja às noites de São João. Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma nega bonitinha chamada Nega Fulô. Essa nega Fulô, essa nega Fulô. Ó Fulô, ó Fulô, era a fala da sinhá. Vem forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, Fulô. Essa nega Fulô. Essa neguinha Fulô ficou logo pra mucama, pra vigiar a sinhá, pra engomar os vestidos. Essa nega Fulô, essa nega Fulô. Ó Fulô, ó Fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ó Fulô. Vem abanar o meu corpo que eu tô suada, Fulô. Vem coçar minhas coceiras, vem me fazer cafuné, vem balançar minha rede. Vem me contar uma história que eu tô com sono, Fulô. Essa nega Fulô. Era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido como os peixinhos do mar. Entrou na perna do pato, saiu na perna do pinto. Nosso senhor me contou que ele contasse mais cinco. Essa nega Fulô, essa nega Fulô. Ó Fulô! Ó Fulô! Vai botar pra dormir esses meninos, Fulô? Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pulos figo da figueira que o sabia beliscou. Essa nega Fulô. Ó, fulô! Ó, fulô! Era a fala da sinhá chamando a nega fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Foi você quem roubou. Essa nega fulô. O senhor foi ver a nega levar surra do feitor. A nega tirou a roupa. O senhor disse, fulô. E a vista se escureceu que nem a nega fulô. Essa nega fulô. Ó, fulô. Cadê meu lenço de renda? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Foi você quem roubou. Essa nega fulô. O senhor foi sozinho açoitar a nega fulô. A nega tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele saiu nuinha a nega fulô. Essa nega fulô. Ó, fulô. Cadê teu senhor que nosso senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Foi você, nega fulô. Essa nega fulô. Essas músicas que mexem com a gente, que faz nós ter saudade de qualquer coisa. Tem? Diz que tem. Pronto, soltou, baixou ele outra vez. Olha, esse aqui é o estado de filha, vem cá. Oi. O senhor quer saudade, por exemplo, do lugar que nós nasceu, né? É. Minha terra, coisa assim, não é isso? É. Vamos perguntar pro senhor Jorge Cúrio se o pessoal aí tem uma cozinha assim. Como é, senhor Jorge? Que fale da saudade de algum lugar que você quer? De algum lugar. Temos, como não? Qual é? Temos Campo Grande, a linda toada de Torres e Florenço, que Eliana e Adelaide Chioso e o grupo da Chopana vão interpretar. Ah, isso é bonito. Ouçam com atenção. Vamos lá. Chão de Mato Grosso, não sei quando. bonita, hein? Pois então, seu moço, eu lhe conto a história que eu vi contar. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso em tele jurar. Mais branco do que a coaiada, mais branco do que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá pras bandas do sertão, maracujá parecia um ninho de argudão. Mas um dia, há muito tempo, num mês em té que não me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado, longe daqui como que. E havia junto da cruz, aos pés de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de flor. Pregaram Cristo a martelo, e ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava as folhas nos campos, chorava as folhas ribeira, sobiá também cantava nos galhos das laranjeiras. E a lua lá na amplidão, a vera gente de vê-la, com seus olhos de neve chorando um pranto de estrela. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, nos pés de maracujá atingia todas as flores. E foi por isso, seu moço, que as florzinhas ao pé da cruz ficaram roxas também como o sangue de Jesus. Pois então, seu moço, foi assim que eu vi contar por que razão nasce roxa a flor do maracujá.